Sobreviver pelo certo é difícil. É preciso ser sincero e convicto, com a alma e o espírito pra resolver. Com a calma os desafios e entender. Procurar saber, analisarmos tipo assim. No proceder pararmos pra pensar e refletir. Nos instruir, chegaremos a uma conclusão. No caminho temos boa intenção no coração. Aí sangue bom formatar a nossa mente. E não provar do veneno da serpente. Ranger de dentes e choro haverá moro. No fogo ardente o couro comerá doutor. Não diga pelo amor quando vê o pesadelo que você criou e teve como espelho. O louco com isqueiro na lata fumando crack no desespero. Pegou uma arma e agiu na maldade. Nas ruas até tarde, é alvo da polícia. Ou atrás das grades, abusaram da periferia. Quem diria, se eles prendem um, nasce outro igual. Não é fantasia, é alvo da vida real. Prisão cerebral, deixou outro mano alienado. Mundo cão é mal, tô desbaratinado. Não quero ser levado, junto com o vento. Ficar aprisionado nas grades do pensamento. Cérebro articulado, psicologia firmeza. Chegar chegado, correr pelo certo. A trilha é estreita, cérebro articulado, psicologia firmeza. Chegar chegado, correr pelo certo. A trilha é estreita, oh. Ao contrário do errado, eu vou driblando os adversários e fazer um gol. Ser um vencedor de cérebro articulado, sofredor honrado e longe dos arrombados que me querem trancado, vendo o sol nascer quadrado. Cair no laço igual um pássaro engaiolado. É embaçado, tratado como bicho, desvalorizado, o parceiro tipo lixo. Que é isso? É legal pro Zé Povinho e com sorriso o policial ser aplaudido, vários bico. Quer se masturbar do meu fracasso, mas Jesus Cristo há de iluminar os meus passos. Sou pronto, preparado psicologicamente. Chegar chegado, humildemente. Articulamente na trilha estreita. O sobrevivente pisar é com firmeza. Guerreiro aprendeu, hoje não consome. O cérebro é teu, tudo no seu nome. O que é de ruim, o mundo te oferece pra mim. O que é imundo, aqui perece. Tá indo um boteco, não convenceu dinheiro. Nicotina no pulmão, cachaça veneno. Venda legal, festas comemorativas. Consequências doenças, hospital das clínicas. Cérebro articulado, psicologia firmeza. Chegar chegado, correr pelo certo. A trilha é estreita. Cérebro articulado, psicologia firmeza. Chegar chegado, correr pelo certo. A trilha é estreita. Cada um tem seu cérebro, seu modo de pensar. Pra ganhar seu mérito, se tributar. E não se lastimar, e sim a redenção. Pra se superar na tribulação, perseguição. Senhor, vinde em meu auxílio. Exatidão, sofredor sempre convicto. Na sua ideologia, na missão do resgate. Psicologia, firmão na trilhagem. Se pisar em foto no campo minado, explode. Na mão do opressor, quem que te socorre? Quem que vem te resgatar quando você tá no abismo? Quem que vem te espancar e te tratar como bicho aí marginalizado? No caminho da rapina é só cadeia, polícia na sua vida. E não precisa de estudo pra você ficar sabendo que o crime é sem futuro. Não existe exemplo de vitória constante e eternamente. Dinheiro sujo manipula a sua mente. Qual é o preço de sua liberdade? Pra viver com seus familiares. Evitar sua coroa pedindo carona na pista. Pra poder te ver no dia de visita. E vida digna pra nós daqui é honra e mérito. Ter cérebro articulado e correr pelo certo. Cérebro articulado, psicologia firmeza. Chegar chegado, correr pelo certo. A trilha é estreita. Cérebro articulado, psicologia firmeza. Chegar chegado, correr pelo certo. A trilha é estreita.